Zinho Melo vai narrar o segundo tempo pela Rádio Difusora do Acre, aqui no Sistema Clube de Rádio, a partida entre o Maitá e Tuna Luso Brasileira. E olha que a gente tem até que parabenizar o Zezinho Melo, toda a equipe, né? Zezinho Melo, Antônio Muniz, o comentarista, e os repórteres Alberto Casas e Paulo Roberto, que a gente está sentindo que eles não são tão bairristas, né? Não são tão, não. Não senti nada de bairrismo, sempre dando o valor que a Tuna merece, tendo o respeito à Tuna Luso Brasileira por esse pessoal. Porque às vezes a gente está em cadeia com algumas rádios que derruba os clubes daqui mesmo. Não só qualquer uma rádio aqui do Norte e Nordeste, mas a Rádio do Sul, principalmente, como tem barristas. Mas o intervalo inteligente está indo embora com o oferecimento de Globo Esporte Magazine, Tintas Arcon, Laboratório Amaral Costa, Doutor Premier, Condutel Orion e Solarias Engenharia. Vamos então voltar com a equipe da Rádio lá do Acre, com toda a equipe que já acabei de falar, Zezinho Melo, Antônio Muniz, Alberto Casas e Paulo Roberto. É a Rádio Difusora do Acre, depois da parede comercial. Nos 30 anos Portugal, você ganha 30 prêmios, 15 TVs e 15 vale-compras no valor de R$ 1.000. Na Nova Autopeças, você compra peças para o seu ônibus e caminhão, mais barato em até 6 vezes. Amaral Costa, com você nesse parazão. Jacaré Autopeças, um golaço de facilidades. Tudo em até 6 vezes sem juros. BP Cardio, o novo centro cardiológico do Hospital Beneficente Portuguesa. Ligue ou envie o WhatsApp para 3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Com Mirella, vem fácil, Trigolino, no ritmo da diversão. Acesse betnacional.com e profetize no seu time do coração a Bet dos brasileiros. Cerveja Tijuca, para todos os momentos, agora com um visual mais moderno e o mesmo sabor inconfundível que você ama. Futebol é na Rádio Clube. Se a Tuna Luso vai conseguir manter o mesmo ritmo de jogo, acho difícil, porque aí vem a questão do preparo físico, e eles se esforçaram muito isso, né? Embora aqui de forma muito inteligente, eles, de forma proposital, ele retardava um pouco, recuava um pouco, baixava um pouco a marcação ali, esperando o time vir. E aí quando isso acontecia, o Luquinhas ficava um pouquinho mais à frente para receber a bola, enquanto que Cauê, o homem do pênalti, e o Samuel, muito bom jogador, recuavam, ficavam muito mais próximos ali do Dedé e do Marlon, que são os zagueiros, e também do Cássio e o Jefferson. E aí quando eles tomavam a bola, aí tinha um espaço para fazer e acontecer, ou trocar passe rápido, ou fazer uma ligação direta com o Paulo Rangel, que é sempre muito bem antenado, muito, muito atencioso, ou acionar os pontas, Pedrinho, repito que é muito perigoso, ou o Éder. E aí o time mandou em campo, e eu acho que, repito, esse placar parcial de 1 a 0 para o time da casa, para o time do Maitá, é injusto por tudo aquilo que a Tuna Luso fez. Não sei se vai haver mudanças. Antes de devolver o som para o Zezinho Melo, quero falar rapidinho com Paulo Roberto e depois com Casas. Alguma mudança? Não, pelo lado da Tuna Luso, normal, mesmo os 11 que terminaram vão voltar. Paulo. Ah, o lado do time do Maitá também é a mesma coisa, né? Muita conversa, o Maurício no vestiário com seus jogadores, ele prefere não começar a mudança agora. 1 a 0, Touro. Muito bem, de volta com vocês, ele. Zezinho Melo. Apita o árbitro, a bola rola e o senhor... Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Pará não enrola. Já sai jogando aí, equipe da Tuna, picando aqui pelo lado direito agora com Daelson. Daelson fugiu da marcação de Filipinho. Invadiu! É falta, Alberto! Falta do Léo, quando o Daelson já tinha passado por ele. Ele deixou aquele pezinho maroto ali. O Daelson bateu e foi pro chão. É o número 7, hein? O Pedrinho que vai para a cobrança. É o Pedrinho que vai fazer a cobrança da falta. Dois homens da equipe do Maitá. O goleiro Babau está orientando a sua barreira encostado no poste esquerdo de sua cidadela. O terceiro homem é Aldaí na barreira do Turão. A bola vai ser jogada na área. Preocupação total. É canhoto na bola. Cabeça na bola ali do Dudu. A bola voltou. Ficou com a Tuna. Balinha de fundo. Chuta. A bola bate no André. Ela vai voltar. Vai ficar aqui com o Pedrinho. Domina. Vai socando aqui o Léo. O Léo entregando agora para o Pedrinho. Força. Ela sobrou com o Dedé. Jogou. Vai marcar. Ficou pedindo impedimento, que não aconteceu. A bola sobrou, ficou com Paulo Rangel. Paulo Rangel domina, vai fazer o cruzamento. Ele jogou, subiu cabeça na bola aqui do Índio. Volta a equipe da Tuna, procura o gol de empate. Jogou pelo meio, Babau sai antes da chegada do Paulo Rangel, que estava na banheira, Alberto. Na primeira, pediram impedimento do Paulo Rangel, que não estava. Dois dando condições, foi o que Renner falou aqui. O André estava dando total condições ao Paulo Rangel e o Yarley chegou, tirou o bombom ali da boca da criança. Na sequência, aí o Paulo Rangel estava no impedimento, o árbitro marcou. Ô Zé. Oi. Você sabe onde anda o comandante essa hora? Ah. Hoje, depois do meio-dia, a inauguração das novas instalações do bar do Zé do Branco lá na base. Então ele está desde ontem lá. Ficou esperando por conta da procura, ele já ficou lá guardando o lugar. Oi. Ele, Fernando Martins. Pois é, ó. Um abraço para o Raimundo Fernandes e o Fernando Martins. Sai jogando a equipe da Tuna. Aí vem a informação em nome do governo do Acre. Série A, Zezinho Melo em andamento. Flamengo acaba de empatar. Ayrton Lucas, 32 do primeiro tempo. Flamengo 1, Cruzeiro 1. E segue também Cuiabá agora 1, Curitiba 0. Esse menino tá fazendo gol demais. O que é que tá acontecendo aí, Alberto? Alguma coisa no banco, Lê. Alguma coisa no banco, mandou chamar alguém. Levanta, Marcelo foi lá, o quarto árbitro. Quem que vai levantar? Dourelos, treinador de goleiros. Mandou a galera ficar quietinha ali no banco. Ah, certo. A cabeça na bola do Índio, mas vem Dedé, responde de cabeça, o Pedrinho força, picou para Índio, Índio dominou, tem Daelso à sua frente, ele passou, mas Daelso vem na recuperação e recebe a falta, Paulo. Porque o Índio quis dar uma de raio-x, passar no meio do Daelso, aí não dá, amigo, aí é falta marcada pelo o maranhense Raimundo Chagas, segue o Maitá 1, 0 Tuna. Já sai jogando a equipe da... Mas vem, rouba ali o couro, bem o Dudu, entregando agora para Índio. Índio já deixa entregando para Aldaí. Aldaí fugiu da marcação do primeiro, deixou agora para Filipinho. Filipinho domina onde começa o jogo, ele rodopia para lá, para cá. Deixou entregando para Pedrinho, força. Trabalha pelo campo defensivo da equipe do Torão. Deixou para Filipinho. Filipinho jogou para Curavo Jô. Vem aí o zagueiro da equipe da Tuna. Olha a Tuna no contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Já passou bem o Edlin, dominou, passou, foi derrubado, é falta, vai ter cartão, Alberto. Luquinhas é quem estava deslocado lá pela esquerda, recebeu, saiu da jogada com o Yarley. Na sequência, na passagem, o Cássio deixou o braço, fez a falta, falta perigosíssima para o time da Tuna Luso. E quase era dentro da área. Por pouco não foi pênalti. Pois é, quase, não seria pênalti. Babau preocupado, encostado no poste direito de sua cidadela. É uma falta perigosa, altura do bico direito da grande área do Maitá. A Tuna quer o gol de empate. Ajeitando ali o Pedrinho. Vamos ver quem vai fazer a cobrança. Aí coloca a bola em movimento, Luquinha, tem Pedrinho, passou, é Pedrinho. Ah, Alberto, desse jeito Luquinhas. Aí não faz não, hein? Luquinhas, bateu embaixo da bola, longe, longe da meta do goleiro Babau. 1-0 informou o governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas. Acerte o seu relógio. 17:12 em todo o estado do Acre. Confira comigo o tempo e o placar do jogo. Cinco minutos passados da etapa final. Olha lá, o Filipinho caiu, pediu a falta. A bola sobrou, ficou com o Jojo para o Dudu. Voltou para o Daí, chuta. A bola vai voltar, vai ficar ali para Pedrinho Força. 5 minutos passados da etapa final. No placar de governo do Acre, trabalhando para cuidar das pessoas, tá lá. O Maitá. Tem 1. Tunaluso. Tem 0. Difusora. Sistema Público de Comunicação, Rádio Clube do Pará, na Série D do Campeonato Brasileiro. Nos 30 anos, Portugal, você ganha 30 prêmios, 15 TVs e 15 vale-compras no valor de R$ 1.000. Deixou entregando agora para a Luquinha. Ela sobrou com Samuel, mas já houve falta, Alberto. É porque o Dudu saiu determinado em fazer a falta. E ganha cartão amarelo, olha. Ele disse a primeira, não quero saber. Você chegou por trás, matou a jogada, cartão amarelo. Cartão amarelo para Dudu, 5 do Maitá. É de longa distância a falta. Olha a equipe paraense, vai jogar na área, os zagueiros estão lá, o Dedé cabeceia muito bem. Vai ser colocada a bola na área, quem vai fazer a cobrança por lá é o jogador que é Pedrinho, já saiu o lateral esquerdo Cássio, vai jogar lá na área do Tourão do Maitá. Vai ser utilizado, é canhoto na bola, a bandeira tá no alto, Alberto. Ah, tá no alto, mas aqui o Adrian disse não, não para o Dedé, porque ele estava livre, melhor colocado, mas estava no impedimento. Dedé estava impedido. Casa Vale, também com a gente. E o governo do estado do Acre, obrigado você de Sena Madureira, com a Rádio Difusora de Sena e Aldeia, FM. Duas alterações no time da Tuna. Vamos ver quem vai entrar e quem vai sair na equipe paraense. É falta, é falta, é falta. Vai entrar o 17. É o Railson. E o 20. É o Enzo. Esse aí no jogo passado entrou, deu um sufoco danado no São Francisco. É, então vai lá, Railson 17, Enzo 18, vamos ver a placa para a subida de quem vai sair, né? Depois da cobrança da falta. É falta, é falta, é falta, o Daí que vai fazer a cobrança para a equipe do Maitá. Vai jogar lá na área, o Jefferson tá pedindo calma, ele rolou, deixou para o Índio pelo lado esquerdo, vai jogar cruzada, bola raspa na cabeça, vai a linha de fundo, foi no Cássio, Paulo. É, no cruzamento do Índio, a bola ganhou altura e o Paulo Rangel foi quem desviou ela no fundo, escanteio que o Léo sai lá da esquerda, vem na direita. Para a cobrança favorável à representação do Maitá. 1-0 segue o Touro e o time da Tuna reclama a demora das passadas do Léo para chegar na bola. 9 minutos passados da etapa final, 1-0 para a equipe do Maitá, é o Campeonato Brasileiro da Série D, aqui no Sistema Público de Comunicação e na Rádio Clube do Pará. É Léo Pecanhoto na bola, suspendeu, cabeça na bola do Dedé. A bola vai sobrar, ficar com a equipe paraense, vem da recuperação bem Índio, levou na mão, o ato não viu, nem agora foi jogador Pedrinho. Vai ter cartão por 7, Pedrinho da Tuna, que foi em cima do Pedrinho Força, Paulo. Uma jogada ali, tá caído o jogador do Maitá, o time da Tuna, todo ele cerca a arbitragem, E o árbitro até agora só conversa. Conversa com o número 7 do time paraense. Ficou na conversa, apenas na advertência verbal. Jogador Pedrinho, caído. Paulo. O jogador do time do Maitá. Fala, Yarles. As duas estreias, os dois que chegaram vão para o jogo do Maitá. Dudu, lateral esquerdo, vai o segundo Dudu em campo. E o André, deve sair o Jô aí no comando, hein? Vai sair o Cauê e entrar o Railson. É, Cauê é o homem que estava reclamando do pênalti, que bateu no peito. É ele que está saindo agora na Tuna Luz ali. Subiu a 8, né? Entra o 17 Railson. Vamos ver a outra placa que vai subir aí, do estreante Marcelo Oliveira, estreante na CBF, quarto árbitro. Vamos ver aí subir a outra placa. 9. O vermelhinho é o Paulo Rangel. Paulo Rangel sai para a entrada do Enzo. Enzo, número 20. É. Aí, aí vai haver alteração. A camisa 6 apareceu, Alberto. Tá aqui com reserva. É uma invenção. É, tá no. É o Dudu. Tava com a 6. Então, o sinal que o Caetano não levou a camisa, viu, Paulo? É sinal de que ele apareceu. E Arles já está de pé, está voltando. Aliás, o Arles deu uma dor de cabeça danada no intervalo. Foi uma correria danada, sai Léo e vem o Dudu para o lado esquerdo da defesa. Jogador que estava no Nauas, jogou no Nauas o estadual, chegou essa semana no Maitá. Afinal de contas, se o Léo jogou muito lá em Manaus, hoje, o futebol deve ter ficado por lá, porque... E sai o 9. O Jô, conforme já havia adiantado. Entra o André, 23, outro jogador que jogou o estadual no Nauas. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Aí tá aí duas na Tuna. Já sai jogando aí o Dudu, a bola vai saindo pela lateral. Arremessou Maranhão, que pertence à equipe da Tuna. Daqui a pouco o Muniz vem para analisar o início deste segundo tempo, que já estamos com 12 minutos passados da etapa final. 1-0 para a equipe do Maitá. A Tuna não desiste. Vai lá com Cássio domina, já jogou, já deixou. Ele já joga entregando agora para Railson. Dominou pelo meio, invadiu, adianta demais. Vem ali para fazer o corte. A equipe do Maitá, ela vai sobrar, vai ficar dominada através ali do jogador que é André. André joga lá pelo comando do ataque, a bola sobrou, ficou com a equipe da Tuna, já vai descendo bem agora Railson, jogou lá pelo lado, vai descendo bem Pedrinho, invadiu, um balaço na trave! Ela bateu embaixo, um desvio na zaga do Maitá, quase era um golaço, Alberto! Edrian, camisa número 11, ele pediu e recebeu, puxou pro pé direito, bateu, ela desviou no Yarles, subiu, Babau já estava vencido e ficou olhando pra bola, ela explodiu no travessão e veio na mão do goleiro Babau, salva-se o Maitá de tomar o gol do empate. Quase a Tuna empata aqui no Florestão. Olha a Tuna descendo, ficando aqui com o Cássio, dividiu, a bola sobrou pra ele, ele já joga entregando lá pelo lado esquerdo, esqueceu da bola o jogador que é André. A bola vai sobrar, vai ficar dominada através agora de Cássio, Cássio sai jogando, ele trabalha pela sua intermediária, vira as costas ali para o adversário, a bola voltou, ficou ali para Filipinho, Filipinho já deixa entregando agora para a Ávila. Arles deixa, trabalhou para André, André já jogou para Dudu, o Eduardo como queira, ele trabalha entregando agora para Dudu, trabalhando, já dominando, ele tocou, o time da Tuna Lusa procura o gol de empate, mas a bola vai sobrar, ficar ali com o Filipinho, Filipinho ultrapassa a divisão do gramado, já está no campo inimigo, ele já tocou, deixou agora para Índio, Índio já joga para Aldair, a bola vai ao fundo, é só tiro de meta, Paulo. Mas jogada correta seria numa André, do Índio. Ele fez a inversão pro Aldair, que estava muito mais marcado, já o André estava do lado. Se ele rola, ele sai aqui dentro da área do time da Tuna. Não deu em nada, o ataque do Maitá segue 1-0. Olha ali o Dedé com o Aldair, melhor para Aldair, passou, jogou para André, vai marcar, puxou, caiu, não houve nada, sobrou, ficou para Filipinho, pé canhoto na bola, ela vai ao fundo, Paulo. O Aldair brigou com uma bola, brigou com o Dedé, brigou com o Samuel ali pela bola e achou o André. O André tentou levar para dentro, para a perna esquerda, para chutar, mas aí não teve a progressão porque ele ficou esperando o contato. Não houve nada, ele mostra ali a perna para o árbitro, não foi nada, aí na sobra o Felipino isolou. Volta, o time da Tuna perde por 1 a 0. Acerte o seu relógio! 17 horas 22 minutos em todo o estado do Acre. Confira comigo o tempo e o placar do jogo. Dezesseis minutos passados da etapa final. Aqui no Florestão tá. O Maitá. Tem um. Tunaluso. Tem zero! Campeonato Brasileiro Difusora. É aqui no Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Pará. Aqui pra você aí. É bola parada ali, tem jogador do Maitá caído, Alberto. É, porque o Edrian deixou a mão no rosto do Cássio. Ele caiu e o árbitro marcou a falta. Zé, nem tudo foi ruim para o Clube do Remo, rapaz, lá no Pará. Perdeu ontem na série do time do Campeonato Paraense, mas as meninas subiram para a segunda divisão, né, do futebol brasileiro. Tiraram o time do Recanto da Criança que passou por aqui. Olha aí, parabéns às meninas lá do Clube do Remo. A bola vai ser jogada lá pela intermediária. Quem vai colocar a bola em movimento é Yarley. Coloca o pé direito na bola, ele suspendeu, foi Dudu. Dudu jogou pra coroa, André subiu ali, Dedé. A bola vai sobrar, vai ficar dominada através de Railson. Railson já joga, entregando agora para o Daelson. Daelson já jogou, entregando agora para Endre. Endre toca para Enzo. Olha lá, o Atuna Luso vai marcar. Chuta! Tá, segura bem, babau, no centro do gol, Alberto. No toque do Pedrinho pra trás, o Luquinhas chegou batendo de primeira, mas bateu no meio do gol. Boa defesa do babau, segurando 1 a 0 para o Maitá. 18 minutos, Muniz, e o jogo? Zezinho, você me falou das alterações, né? A começar pelo Maitá. O Léo deu lugar então ao Dudu. Dudu é melhor no apoio, na marcação não, eu prefiro o Léo, tá? Vai vem o Atuna. Olha lá a Tuna, espalmou, o babão sobrou para Luquinha. Luquinha entregando agora para Pedrinho. Pedrinho dominou, pé canhoto, babão vai, segura, Alberto. É, na primeira o babão de munhecaço, punho cerrado, mandou lá fora da área. O Pedrinho recuperou a bola, bateu pro gol, ela desviou. Ficou fácil pro babão fazer a defesa. 1 a 0 Maitá, informou o governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Ô Zé. Oi. 5-7. 5? 7. Espectadores. 57 espectadores, R$580. É o efeito Flamengo. 5-8-0. Não, não tem aí, meu irmão. Não tem a gente que dê nada. Certo? É. Alberto, só para ilustrar, o primeiro jogo dessa terceira fase do Brasileiro Feminino da A3 foi sábado passado no Baenão. Remo 3, Recanto da Criança 1. Hoje a tarefa era difícil, a missão quase que impossível. Um Recanto, zero Remo, resultado que as meninas do Pará necessitavam para avançar para a segunda divisão do futebol feminino. E olha lá o Filipinho, o Filipinho tocou pelo meio, ela fica na passagem ali com o Cássio, lateral esquerdo. Da equipe da Tunelo já jogou, já deixou entregando agora para o Luquinha, daqui a pouco o Muniz volta, lançando a entrega agora para Cássio, Cássio domina, ele já trabalhou, já deixou entregando para Railson, invadiu, dominou, encostou, falta Alberto. Ele deu falta do Aldair, no jogador do time da Tuna, ali na intermediária, quando agora mais uma modificação, sai Pedrinho, número 7, entra o Emerson, 19, o Emerson foi titular no jogo contra o São Francisco. É. O Maitá também vai mexer, tem duas ali, uma delas é o Fernandinho. É. Fernandinho. Sai o índio, sai o índio aí, Paulo. O índio tá saindo, tá indo embora. Não dá pra ver o número de quem 17, vai entrar. 17. 17, Rabiola. Rabiola. Rabiola. Rabiola entra, sai índio. Nova Autopeças, um golaço de peças em oferta para o seu ônibus e caminhão. Muniz. Pois bem, eu não... Cartão, no cartão, anota aí. Reclamação do Muniz na defesa. Muniz, agora, tu não tem retorno. O Dudu apoia mais, né? É, em relação ao André Lima, ele jogou aqui pelo Navas como ponta direita ou ponta esquerda, não como um atacante ali de área, como ele está ali jogando de camisa 9. Não sei se vai render, pode até fazer um gol aí, que é a minha língua, acho difícil. Em relação à Tuna, precisa tomar cuidado porque é o homem que fez o gol. Olha só, foi no mesmo campo que ele está jogando agora. Está em campo, que é o Enzo. Eu preciso tomar cuidado com ele. Foi ele quem fez o gol da vitória na semana passada aqui. Então tem que tomar cuidado porque ele é rápido e chuta forte. Cartão para quem, Alberto? Número 4 da Tuna Luso, o Marlon, por reclamação. Pois é, desde o primeiro tempo que ele reclama da hora do pênalti. A bola vai descendo, vai trabalhando, vai desistindo da Tuna. Procura o gol de empate. Quer sair daqui com a vitória ou menos um empate. Vai lá pela ponta canhota, vai fazer o cruzamento. Babal vai sair. Segura bem, Alberto. Moleza do Cássio, defensor do Maitá. Esperteza do Cássio, jogador da Tuna. Olha o Babal aí saindo jogando errado. Lá vem o contra-ataque. Lá vai o contra-ataque, a bala vai sobrar, vai picar dominado através, agora ele caiu, o Raílson tocou pelo meio, agora para Samuel, Samuel toca a mão na bola, picou para Aldair, Aldair jogou, deixou, lá para o André, vai descendo, pé de bola pela direita, rolou para Rabiola, chega na hora H da Elson Paulo. Chegou junto ali o da Elson, ainda tinha na vigilância por lá o Samuel. Agora a bola que o André meteu no Rabiola, se ele consegue arrumar, ele fica na frente do Jefferson. 1-0 o Touro. Olha lá, descendo a equipe da Tuna, apareceu de qualquer maneira, André, coloca a bola pela lateral, nós já estamos aí com 23 minutos passados da etapa final, 1-0 para a equipe da Tuna, arremesso manual cobrado, a bola vai sobrar, picar dominada com Daelso jogou, na bola vai sobrar, dominou, trabalhou bem ali Samuel joga para o zagueiro que é Marlon domina, tocou pelo meio, pé canhoto, um balaço, espalma! Uma espetacularmente babau! A bola volta, ficou ali com Enzo. Estão pedindo pênalti, Alberto. Não existiu. Jogada do Dudu com o Rabiola, eles trombaram aqui. Agora, que defesa do babau! Que defesa do babau, vi essa bola dentro. Ela tinha endereço certo, chegou com a mão e espalmou. O time da Tuna não desiste, vai para o ataque, arremesso manual, a bola foi, ficou com Samuel, olha o time da Tuna, adianta demais, a bola vai sobrar com Daelso deixou ali para Luquinha, para Daelso, cruzou, vai marcar, tocou para fora! Perde o gol! Sozinho. Emerson. Alberto. A jogada do Daelson aqui pela direita. Sufoco na zaga do Maitá. O Emerson bateu a primeira, ela deu um turite aqui na zaga do Maitá. Sobrou para ele, quase caído. Tentou o ângulo superior direito do Babau e ela foi para fora. Bom momento da Tuna nesse tempo aqui. E o Babau tá aquela esfriada no jogo, e o Luquinhas veio cobrar aqui o árbitro. Né? O Babau pediu atendimento. Ah, tá caído lá dentro do gol do Maitá. Acerte o seu relógio. 17 horas 31 minutos em todo o estado do Acre. Confira comigo o tempo e o placar do jogo. Super informando, 25 minutos passados da etapa final, 20 por jogar no placar do governo do Acre, trabalhando para cuidar das pessoas, tá lá. O Maitá, 1. Tunaluso, 0. Zezinho Melo. Com amor, carinho, emoção, aqui no Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Paraná, Série D. BP Cardio, o novo centro cardiológico do Hospital Beneficente Portuguesa. Ligue ou envie o WhatsApp para 3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. A informação de Márcio Roberto, arremesso manual que pertence à equipe do Maitá. Vai fazer a cobrança, Dudu. Ele suspendeu, vem Dedé, cabeça na bola, complementa da Elson. A bola vai sobrar, picar ali com Railson. Railson joga recuado, deixa para Cássio. Cássio trabalha pelo campo defensivo da equipe paraense. Joga mais embaixo, entregando agora para Dedé. Dedé domina, deixando para da Elson. O lateral direito da equipe do Pará jogou para Railson. Vem Dudu, toca na bola, bota a bola pela lateral. E arremesso manual que pertence à equipe da Tuna. Já fez a cobrança da Elson para Dedé. Dedé domina, intrigando agora para Samuel, pedindo bola, tem Marlon. Ele já acionou a Marlon, ultrapassa a divisória do gramado, já está no campo inimigo, já joga, intrigando agora para Cássio, vai jogar na área, ele puxou, entrou, dominou, tocou, trabalhou, picou para Luquinha, Luquinha para Daelson, é por aqui a jogada, ele já toca, já deixou, trabalhou para Enzo, puxa para Emerson, é falta, Alberto, ele não marcou. Escorregou. Olha lá, descendo a equipe do Maitá, ficando ali com o Filipinho, ultrapassa a divisória do gramado, pode tocar, ele toca, entregando agora para André, já vai trabalhando bem, aqui pelo lado esquerdo, encosta o jogador da Tuna, toca a bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio, Paulo. O André prendeu inteligentemente, porque não tinha ninguém chegando por trás aqui na área. Aí chegou o Samuel, meu amigo, chegou estabanado, a bola bateu nele e foi embora pro fundo. Escanteio que o Aldair da 11 cobra, 1 Maitá, 0 Tuna, é o placar até aqui no Florestão. O Joaquim lá em Manaus está ligado com a gente, obrigado pela sintonia. Vocês também do Vale do Juruá, a bola foi cruzada, vem Dedé, cabeça na bola. Complementa por ali Samuel, a bola sobrou com Dudu, mas já vi irregularidade no lance, Paulo. Outro lance que eu não vi nada. Fernandinho, Paulo. Entendeu. Fernandinho agora vai, né? Já tava aqui, voltou, botou o colete, parece que agora vem. É, agora ele vai. Olha lá, já vai descendo bem agora a rabiola. É mais uma daquelas. Já vem. Vai também o Igor Dias. Fernandinho e Igor Dias. Sim, sim. Vamos ver. Você viu ontem, né? Meu querido, tem que fazer o que eu quero. Olha a treta aqui, ó. Pedrinho, Samuel, teve de tudo, amigo. Olha lá, já vai descendo o time da Tuna, foi cruzado, a bola vai, bate ali no Iarles e sai pelo fundo, é escanteio, Alberto. Edrian, tentou o cruzamento, ela bateu no Iarles, foi pra linha de fundo, ele, número 17, Railson, vai para a cobrança. É Railson que vai fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo do ataque da Tuna. Vai jogar na área, os zagueiros estão lá para tentarem a cabeçada. Ele suspendeu, cabeça na bola do Aldair, auxiliando ali na grande área, bota a bola pela lateral. Agora sim vai acontecer as alterações no Maitá, hein? Vamos lá, 20 é Fernandinho. Sai Filipinho. Filipinho 10. Ah, 10. Bernardinho, o 20 vai embora com a 10. O 21 é o Igor Dias, que também é conhecido por Pozo. Lá, Pozo, lá no Maitá, viu? Vamos ver, deve sair o índio. Aldair. Aldair deve estar atrás, ele queria cruzar o campo. Não, aí o árbitro foi lá e disse, vamos por aqui, sai aqui pela linha de fundo. Bem mais próximo, né? Bem pertinho, tirou as caneleiras ali, aí ele conduziu o Aldair até aqui. Tá precisando de peças pro seu carro? Vem pro Jacaré Autopeças, a verdadeira fera em qualidade. Entra, Fernandinho. Escanteio para o time da Tunaluso. E é pelo lado direito. Railson na cobrança. Ligado com a gente lá na Vila Ivonete, Aldirene, dizendo, ligado na difusora e de olho no Mengão. Olha aí, Aldirene, aquele abraço. Olha o Railson. Atum na coxa, suspendeu, jogou cabeça na bola, Dedé, vai ao fundo, é só tiro de meta, Alberto. Subiu mais que todo mundo, o zagueirão Dedé meteu a testa na bola, porém, sem direção do gol do Babau, é tiro de meta. E o Pedrinho é quem faz aqui a cobrança, ele recebe do Babau e sai jogando, não tem chutão não. Acerte o seu relógio. 17 horas 37 minutos em todo o estado do Acre. Confira comigo o tempo e o placar do jogo. Trinta e um minutos passados da etapa final, Campeonato Brasileiro da Série D, no placar do Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Pará, na Série D do Campeonato Brasileiro, tá lá. O Maitá. Tem um. Tunaluso. Tem zero. A minha, a sua, nossa emissora com a Rádio Clube. Olha lá. Falta, Alberto. Pedrinho Força chegou com muita força em cima do Luquinhas. Falta na intermediária. Lá vem sufoco novamente aqui para a zaga do Humaitá. E é o Marlon que ajeita, hein? É o zagueiro. Deve bater direto. Babá orientando a sua barreira, Alberto. É, com o Fernandinho, o Dudu e também o Igor Dias. É, o Marlon toma posição para fazer a cobrança. É de longa distância. Babá de olho na bola. Vai ele, pé canhoto, bateu na barreira e vai ao fundo, é escanteio, Alberto. E a barreira abriu, né? A barreira abriu, mas ainda bateu da bola ali no Fernandinho e veio pra linha de fundo. O Babau deu uma bronca, não abre a barreira não. E é o Railson que vai fazer a cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque da Tuna, que procura o gol de empate. Vai colocar o pé direito. Ele suspendeu lá no segundo pau. Subiu cabeça na bola. Por ali, jogador do Maitá. Ela voltou, picou com Samuel. Samuel para Railson. Toca mal na bola. Ela vai ficar dominada com Fernandinho. Fernandinho já deixa entregando agora para Yasen. Yasen domina. Já tocou para Rabiola. Rabiola para Fernandinho. Já jogou. Ficou para Igor Dias, invadiu para Fernandinho, parou, dominou, tocou, deixou para Igor Dias, Fernandinho cruzou, Dedé na hora H, faz o corte para a equipe da Tunaluso. A bola vai voltar com o time da Tuna pela sua intermediária, fica com Daelso, Daelso jogou para frente, aparece para fazer o corte Eduardo, a bola voltou para Fernandinho, Fernandinho para André, dominou, pé direito. Ela vai, alta linha de fundo, Paulo. Fernando conseguiu girar, entregar a bola no Mandré, do jeito que ele gosta, de frente pro gol. Ele arrumou na perna direita, soltou a pancada, ela ganhou altura, linha de fundo, longe do gol do Jefferson. Segue. Com Mirella, vem fácil, Trigolino no ritmo da diversão. Se com a entrada do Fernandinho, o Zezinho, ele consegue reorganizar aqui o meio de campo ali, e sei lá, numa jogada ali, numa troca de passes, ou no lançamento aí para o Igor Dias, que está cansado, descansado, digo, inteiro no jogo, é mais rápido, talvez por ali chegue mais rápido, chegue mais fácil, porque pelo meio, quando o próprio Igor fez a jogada aqui, ele chamou, ele fez ali o gesto para o André se projetar, se antecipar ali ao zagueiro o Dedé para fazer o gol, ele não entendeu nada. Aí assim fica muito complicado, viu? Muniz falou, você anotou. Olha ali o Fernandinho, mas vem para a cabeça na bola. Samuel ficou agora para Dudu. Dudu domina, pode tocar. Ele já toca, já deixa entregando para Igor Dias. Invadiu Igor Dias, abriu, vai chutar. Deveria ter chutado. Tentou enfiar para o André e lá vai o contra-ataque, mas a bola vai saindo pela lateral. Nem arremesso manual. Ará Super, nos melhores momentos do seu dia a dia, sempre ao seu lado. É no Ará Super. Vai ver alteração no time da Tuna. A numeração dele aí. Numeração? 18. 18 é o Léo Jesus, que vai entrar. Vamos ver quem vai sair. Olha lá, vai descendo o Igor Dias, invadiu, parou na frente do Dedé, trabalhou, jogou, Fernandinho, defendeu o goleiro, Paulo! Ele prendeu inteligentemente a bola, o Igor Dias, até o Rabiola fazer a passagem e ele meter a bola nele. O chute, o goleirão fez a base, o Jefferson, a bola bateu nele e foi pro fundo. Escanteio para o Touro, que o Davinte Fernandinho vai lá na direita executar 1-0 Maitá. Léo Jesus no lugar de Luquinhas, número 10. É verdade. Léo Jesus, número 18 no time da Tuna. É escanteio lá pelo lado direito do ataque do Maitá, jogou para fora, Paulo. Primeiro que fez um buraco, o desespero do presidente que está ali na janela. E segundo que fez isso que você viu aí. Muniz, muitas alterações nas duas equipes, Muniz. É, um tentando dar força para chegar ao empate e outro se defendendo como pode, né? A Tuna se arrisca demais, tá deixando espaço e o Maitá pode se dar bem numa dessas jogadas aí. Olha lá o time da Tuna, trabalhou na primeira, o Railson dominou, a bola vai tocar, pode tocar ali para o Cássio, foi puxado, vai ao chão, é falta, Roberto. É, mas não foi falta do Pedrinho Força não, ele saiu da jogada, o Emerson caiu, o Emerson buscou o contato e o Pedrinho saiu, o Emerson não achou aquele contato e não teve como segurar, caiu sentado. Aí o árbitro foi na dele, marcou falta do Pedrinho Força. Falta para o Cauê fazer a cobrança. 37 minutos passados da etapa final. 1-0 para a equipe do Maitá. A Tuna procura o gol de empate a todo vapor. Esta Tuna, que no domingo passado ganhou do São Francisco aqui de 1-0. Vai colocar a bola em movimento. Suspendeu, jogou cabeça. Dedé vai marcar. Espalma, a bola vai entrando. O que foi que houve Enzo aí, Alberto? Enzo fez o gol. Enzo, ele empata para a equipe da Tuna, aos 38 minutos passados da etapa final, agora aqui tá o Maitá. Tem um Tunaluso, também um Alberto. Falta cobrada para a área. O zagueirão Dedé chegou fazendo um strike. Ele fez falta no zagueiro André. Empurrou muito, mas o árbitro não marcou tão pouco bandeirinha. E aí a bola ficou aqui. Me chuta, ninguém chega. Chegou também o Eduardo. Aí o Enzo chegou, entrou com bola e tudo. Mandou para o fundo da rede e tá lá decretado agora. Se a Tuna reclamou do pênalti, não pode reclamar agora da falta que fez e o árbitro não deu. 1-1 é o placar. Eu dizia, Muniz, que a Tuna, e volta o time da Tuna, mas o árbitro parou, o que? Impedimento do aceno do assistente, Paulo. É do Cássio, aqui atrás, né? Poderia ter deixado de seguir, que a Tuna levava vantagem. E lá vem a Tuna, olha lá, saiu o babão! Vem com a mão direita, bola volta. Ficou agora com o time da Tuna. Trabalhou, preparou, olha lá, vai descendo. Tá desmaiado aqui. Jogador do time do Maitá. E o árbitro não parava o jogo. Ele foi atropelado, ele não tá nem se mexendo. Ou caiu ali o massagista agora, o Diro. Caiu e o médico não veio. Tá correndo mais devagar do que... com freio de mão puxada. Foi quando o Babau saiu para tocar com a mão direita, tocou no joelho dele. É, ele tá desmaiado aqui no gramado. Não dá para ver o número, né? É o Eduardo, Eduardo número 6, que entrou agora há pouco e não tá fazendo muita coisa também não. E ele foi atropelado pelo Babau e também pelo jogador ali da Tuna. Os dois ficaram caídos. E o árbitro não parava o jogo, rapaz. Olha aí, ele ainda tá. Olha o médico tentando reanimá-lo, né? Tá caído ali, agora ele já tá mexendo com os braços, já tá voltando. Né? O médico tá ali reanimando o jogador Eduardo, que está caído. Quando agora é o pedido da maca, hein? Pedido da maca. Estão pedindo aí a maca. Lá os maqueiros. É porque quando o Babau saiu do gol, né, que foi o Eduardo e foi também o atacante. O Léo Jesus. É, Léo Jesus, o joelho do Babau atingiu o Eduardo. Exatamente. E aí ficaram os três caídos, né? O Eduardo levou a pior, ficou caído, sem se mexer, estático no gramado, e o árbitro deixando o jogo correr. Não tava. É quando a regra diz bateu a cabeça ou alguma coisa assim, para-se o jogo do jeito que tá, né? E ele estava próximo. Estava bem próximo, deixou a bola, deixou o jogo correr. Pois é, se não gritam, a Tuna ia fazer o gol, que estava todo vapor e na grande área. É, agora já está em pé, né, o Eduardo, está sentindo, o médico está ali também, o massagista jogando água ali na altura do olho direito. Né, a altura do olho direito ali. No jogo passado, quem saiu os 11 e teve que ir à UPA foi o Cássio, né, o carequinho ali do time da Tuna. Né, e hoje está sendo o lateral esquerdo, mas o Maitá. O Maitá, é verdade. Foi o joelho do Babau que bateu no rosto dele. Né, como você bem frisou aí, a altura do olho esquerdo. Já tá tudo bem? Tá. Mas ele não tinha que sair do gramado para poder voltar? Também acho que. Não, mas a bola foi parada, ele vai sair. É. Também acho não, ele tem que sair. Tem que sair, sim. O René tá chamando ele. Ele tá saindo já. O árbitro também mandou ele sair. A bola pertence à equipe da Tuna. É o 18 que tava caído, o Léo Jesus vai voltar também. Olha lá a equipe da Tuna, a Tuna procura o segundo gol. 1-1 aqui no Florestão. Já voltou o Léo Jesus. Faltando só o Eduardo. Olha o time da Tuna. Invadiu, preparou, dominou. Ele tocou entregando agora para Cássio. Vai nascer o cruzamento, jogou na grande área. Cabeça na bola do Fernandinho. A bola vai sobrar com o Igor. Igor domina. Vem aqui pro lado esquerdo. Passou, escorregou, caiu, levou, deixou para Fernandinho. Fernandinho foi puxado, é falta, Alberto. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Agora com um visual mais moderno e o mesmo sabor inconfundível que você ama. Então, Campeonato Brasileiro da Série D, Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Pará. Nosso amigo Guilherme Guerreiro e equipe campeão de audiência lá no Pará. Vé Canhoto na bola do André. André jogou, procurou Rabiola. Deixou, trabalhou, Vé Canhoto na bola. Do André, centroavante, vai ao fundo, tiro de meta, Paulo. Tinha opções, tinha o Igor e o próprio Rabiola que ajeitou a bola nele. Mas quando ele ficou na frente do gol, ele só viu o goleiro Jefferson à sua frente, arriscou e a bola foi no fundo. Segue um Maitá agora, um também Tuna, no chute do André. Já sai jogando o time da Tuna Luz aqui pela sua intermediária com Dedé. Dedé já joga entregando para o lateral direito da Elson. Da Elson devolve para Dedé. Dedé sai jogando. Pé direito da bola, ele suspendeu. Procurou o Emerson, vem Eduardo, faz o corte. Tocou para Dudu, Dudu para Eduardo. Eduardo fugiu da marcação ali do Emerson. Olha aí, apenas sete minutos. Sete além do tempo. Sete minutos. Vamos aí até os 52. É bom que ela fica mais gelada, meu amigo. Acerte o seu relógio. 17 horas e 51 minutos em todo o estado do Acre. Confira comigo o tempo e o placar do jogo. E 5 minutos passados da etapa final, vamos até aos 52. No placar, governo do Acre trabalhando para cuidar das pessoas, tá lá. O Maitá. Tunaluso. Campeonato Brasileiro Difusora. É aqui no Sistema Público de Comunicação e Rádio Clube do Pará. Já está jogando o time da Tuna. A Tuna procura mais um gol. Está todo no ataque. No Maitá está todo recuado. A bola foi tocada. A bola vai sobrar. Fica com André. André, do minuto, jogando para Igor. Para Fernandinho. Fernandinho chuta. A bola bate ali no Cássio. Vai sobrar. Vai ficar dominada de um jogador ali que é Raílson. Raílson lançou para curar Vera Ué. Emerson vai tentar dominar, domina bem, pode tocar, já tocou pelo lado direito para o Enzo, trabalhou, lá vai ele, aparece bem ali a zaga, a bola volta, olha lá, já tocou, trabalhou, pé direito na bola, linha de fundo, Alberto. Cauê foi quem definiu a jogada, mas definiu mal e sentindo tontura ali, agora o lateral esquerdo, Eduardo. Será que é mal dessa lateral? Foi na mesma lateral que o Cássio saiu. É verdade. Já estamos com 46, agora sim 47. 1-1, Muniz, e o jogo? O jogo, como eu te falei, um jogo bom e seria de fato de poucos gols, porque os dois times se defendem bem, mas atacam bem, mas conseguem se defender também. E nesse momento, quem entrou no Maitá, principalmente o sistema defensivo, não consegue cumprir a mesma função tática. Está meio complicado ali, ó. Precisa tomar cuidado porque a Tuna sentiu que pode vencer, sim. Pode virar o jogo. E olha lá a equipe do Maitá, já vai descendo com o Rabiola. Rabiola tenta passar, não passa, a bola vai sobrar, vai ficar com a equipe da Tuna. Olha a Tuna, tocou, jogou ali bem o Emerson, a bola vai espirrar, vai sobrar, vai ficar dominada através agora do Raílson. Raílson recua, deixando para Cássio, Cássio para Dedé, Dedé domina, da Elson, pede bola pelo lado direito. No minuto já vai trabalhando, picando com Samuel, Samuel para da Elson, da Elson dominou, já trabalhou, já deixou, ele toca. Toca entregando para Emerson, jogou, papau, sai, segura, Alberto. Leo Jesus tentou o cruzamento, mas a bola foi fácil ali para o Babau. Agora essas substituições que o Maurício fez não rendeu nada no Maitá, hein? Nada, rapaz, nada, não nada fez mesmo. Nenhuma, Alberto. Você sabe quem Acesse fez. Acesse betnacional.com e profetize no seu time do coração a Bet dos Brasileiros. Na esquerda e o atacante. Falta que pertence à equipe da Tuna. Tá caído o jogador paraense sentindo 48. É o Raílson. Vamos é o Raílson. Falta que o Marlon vai bater direto. E ele bate forte. Aquela foi perigo. É o Marlon, zagueirão, pé canhoto, é de longa distância. Baba orientando a barreira no canto direito. Tem dois, tem três homens do Maitá na barreira. É o Marlon, camisa 4. Do meio da rua, vai testar o goleiro Babau mais uma vez. Lá vai ele, pé canhoto na bola, ele suspendeu. Mas ela vai ao fundo, Alberto. Já estava no impedimento o zagueiro Dedé. Estava por trás do Yarley. Né? E o banco aqui, o Diego, diz: Yarley, tá marcando errado, você tá marcando no meio, tem que marcar o homem mais alto. Diego, experiente zagueiro que hoje está no banco. Aos 49 minutos passados, vamos até os 52. Na bola foi tocada, vai ficar aqui com o jogador que era Dedé. Vem na recuperação, Raíso passou na primeira, adianta demais. Apareceu para fazer o corte ali, Eduardo bota a bola pela lateral. E arremesso manual que pertence ao time da Tuna. Tá querendo um golzinho nesses minutos finais. Arremesso manual da Elsa, quem vai fazer a cobrança, camisa número 2. Ele já jogou, já deixou, já trabalhou. Trabalha entregando para Raíso, Raíso para Dedé, Dedé jogou e para Marlon. Marlon domina pedindo bola, tem caça, ele vai testar. Jogou para a grande área, aparece para fazer o corte ali, André. A bola voltou para Dedé, Dedé deixou para Samuel, Samuel para Daelso, Daelso domina, vem com ele, Igor. A bola foi tocada, jogou Emerson, jogou para... Vem de cabeça, bem ali o jogador que era Cássio da equipe do Maitá. A bola foi tocada, vai saindo pela lateral, último a tocar na bola foi Marlon. Já estamos aí aos 50, vamos até os 52, 1-1, aqui no Florestão, Campeonato Brasileiro da Série D. Segunda-feira é o São Francisco, lá em Marabá, contra o campeão paraense 2023, o Águia de Marabá. Na bola vai sobrar, vai ficar dominada com o jogador que é Samuel. Samuel já joga, já deixa para Raíso. Lá pelo lado esquerdo apareceu para fazer o corte. Arlen, a bola vai sobrar, ficar com Cássio. 1-1. O árbitro quer jogo. 51. Vamos até os 52 e houve falta para o Maitá, Paulo. Falta. Falta cometida pelo Enzo em cima do Cássio. Sobra rápido, Cássio. 1-1 é o placar. Parece estar satisfeito com esse 1-1. Olha lá, já vai descendo, foi, suspendeu, Dedé vem cabeçando a bola, ela vai sobrar, vai ficar dominada com Enzo, sai jogando, passa na primeira, lá vai ele pelo lado esquerdo, é rápido, passou, foi derrubado, é falta, parou, parou e cartão, Alberto. Falta, falta sim, cartão, Pedrinho Força, Pedrinho Força tomou cartão amarelo. E aí, o Yarle, o primeiro, Pedrinho, pela reclamação na Exatamente. Defesa do Yarle. É falta, é o último cartucho do jogo. O 3 e o 8, hein? Cartão amarelo. Yarle, 3, 8, Pedrinho Força. É o Marlon que vai fazer a cobrança aos 52. Vai todo mundo pra área. Fica apenas o goleiro Jefferson ali fora a sua grande área. Vai fazer a cobrança, Marlon. É o último cartucho do jogo. Expectativa aqui no Florestão. Ele se suspendeu lá no segundo pau. Sai pela linha de fundo. Escanteio. É bola no canto, Alberto. Fernandinho foi quem chegou e mandou a bola para escanteio, que vai ser cobrada aqui pelo Railson. É o Railson, é o homem da bola parada no canto. É escanteio pelo lado direito. Os zagueiros estão na área do time da Tuna. Ele suspendeu cabeça na bola ali do André. Quando termina o jogo, 1 para o Maitá. Aldaí cobrando o pênalti. 1 para a Tuna Luso. Enzo. Termina o jogo, segunda-feira, lá em Marabá, São Francisco, e o campeão paraense 2023, o Águia de Marabá, falou Roberto Alberto. Guardando aqui. Chegar aqui no momento. Júlio, Júlio César, tá, o técnico da Tuna, que vem aqui com o São Francisco, levou 3 pontos, com o Maitá leva 1 ponto, 4 pontos somados nessa tabela, importantíssimo fora de casa, Júlio. Importante de 6 pontos fora, a gente fez 4. Na verdade, nós tivemos um início bem complicado a nível de jogos fora de casa. As 4 primeiras rodadas, nós fizemos 3 fora. Apenas 1 em casa, né? Mas aí a gente conseguiu, graças a Deus, 7 pontos. Acredito que hoje a arbitragem nos prejudicou, devido à situação de não ser pênalti no primeiro tempo. E um pênalti claríssimo, claríssimo no nosso jogador, o Pulga, que chegou na frente, tocou a bola primeiro e depois o jogador chegou atrasado e fez a falta nele. Pênalti claro, de carteirinha, que infelizmente acabou nos prejudicando num jogo que nós poderíamos sair com os 3 pontos. Mas ressaltar a entrega do nosso grupo, ressaltar a entrega dos jogadores que entraram, conseguiram entrar muito bem, as trocas foram bem assertivas e conseguiram dar um novo ânimo para a equipe. E agora a gente trabalhar, a gente tem uma semana cheia para trabalhar contra o jogo contra o Águia, né, que é uma boa equipe, uma equipe que também vem fazendo campanha nesse ano. E agora a gente crescer dentro da competição. Isso aqui é importante, né? Crescer dentro da competição. E o time que somou os maiores pontos fora foi até agora a Tuna. Sim, agora a gente tem que crescer dentro da competição, porque a gente sabe que vai afunilar, né? Vai afunilar à medida que os jogos vão passando. Começa a entrar na final do primeiro turno para o segundo, já começa aqueles jogos ser decisivos, de saber, dentro do próprio grupo, um confronto direto. Foi importante, nós ressaltamos na palestra, que a nossa briga por classificação é também com o Maitá. Então, à medida que a gente não deixa eles fazer 3 pontos, a gente mantém essa distância, né? Eles foram a 4, a gente subiu para 7, e estamos, acredito, dentro da zona de classificação, que é o nosso objetivo, a cada rodada estar dentro da zona de classificação. Tá aí, portanto, Júlio, que atendeu muito bem aqui a equipe da Rede Pública de Comunicação e a Rádio Clube do Pará. É com você, Paulo. Aqui o Rabiola saindo. Não era esse resultado, o Maitá deixa escapar pontos importantes dentro dessa fase classificatória, Rabiola. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Ninguém se machucou. Não era o resultado que a gente esperava. A gente queria fazer um papel de casa, 3 pontos. Meu ponto de vista, teve uma carga em cima do nosso jogador ali na zaga, o Júlio deu, acabou valorizando mais pro lado deles, sofremos um empate, nosso time se portou bem, campo meio pesado, mas agora é esquecer esse jogo, corrigir os erros e focar no próximo jogo aqui, novamente. Né? São Francisco, domingo. Isso, São Francisco, sabemos que é uma equipe qualificada e é um jogo de final para nós, né? A gente quer alguma coisa do campeonato, a gente tem que buscar os 3 pontos, próximo jogo. Aí, Rabiola, Alberto! Por aqui saiu todo mundo, só está aqui o Vinícius, né? Vinícius que vai chegar aqui falando para a gente também mais uma vez. Ô Vinícius, você sofreu no primeiro tempo, mas no segundo conseguiu o objetivo, que foi levar pontos, né? Sem dúvida nenhuma, a Série D é isso. É fora de casa tentar somar pontos para no final buscar a classificação. Fica um desgostozinho pequeno, porque acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor aqui. Ambos os lados, acho que a gente poderia ter saído com o pior resultado, como com o melhor resultado. Acho que a arbitragem deixou a desejar para ambos os lados, mas que poderia ter mudado o resultado tanto para a gente como para eles. Já que teve um pênalti reclamado, teve reclamação do outro lado com falta. Sim, sem dúvida nenhuma, como eu estou dizendo, a arbitragem foi fraquíssima, ao meu ver, que podia ter decidido o jogo tanto para um lado como para outro. Uma vez que o pênalti não foi, é nítido, as imagens podem ver, e tivemos um claro pênalti ali que podia ter mudado o jogo. Mas é isso aí, não vale a pena ter tempo para se lamentar e trabalhar para a próxima semana contra o Águia. Aí, Vinícius Paulo. Aqui do lado do Maitá, o Rabiola ainda está aqui, e o Felipinho está lá do outro lado ainda, juntamente com o Breno, conversava ali com o analista do Maitá, que está ali do lado oposto. Já foi todo mundo para o vestiário, sei que foi frustrante o jogo para o Maitá, porque o Maitá dava como certo um resultado positivo, porque, segundo eles, lá no Pará, lá em Marabá, fizeram um grande jogo. Então, meu amigo, até a chegada aqui, esse grande jogo, essa bola que jogaram ficou por lá, porque hoje o Maitá realmente ficou muito além, deixou muito a desejar, e se continuar nessa batida, classificação vai ser meio difícil, Alberto. Olha, a situação do lateral Dudu, da equipe do Maitá, é complicado, tá aqui na ambulância também, na mesma ambulância que levou o Cássio, ele vai levar o Dudu agora para a UPA, tá meio tonto, tá meio zonzo. Eu vou chegar aqui no jogador da Tuna, que está com a gente aqui, que é exatamente o Léo Jesus, o Enzo, rapaz, o Enzo que tu tá gostando, né? Marcou contra o São Francisco, marcou contra o Maitá também. Agradecer a Deus pelo gol, por ter ajudado a minha equipe, agradecer a equipe, né, pela imposição, agradecer ao treinador que confia em mim e muito feliz pelo gol, agradecer, né, vamos voltar para casa, trabalhar essa semana que se passou e fazer um jogo bom dentro de casa, sair com resultado positivo. Isso é importantíssimo porque o primeiro agora é um choque paraense, né? Sim, sim. Choque paraense contra o Águia, que joga na segunda-feira. O Águia que vem aí Todo em cima, hein? Tá com a força toda, campeão paraense. Sim, é. A gente tem que saber disso, é trabalhar semana que vem forte, para que a gente possa fazer um excelente jogo dentro de casa e sair com os 3 pontos. Tá certo. E duas vezes você ajuda o time do, da Tuna a levar pontos daqui. Sim, sim. Agradeço a Deus, agradeço o treinador a estar passando confiança, meus companheiros de clube. E é isso aí, agradecer a Deus. Vai dar certo lá na frente. Tá aí, esse o Enzo. Enzo, camiseta número 20, que estava nessa partida contra o Humaitá. Final de jogo, só aqui na ambulância, o zagueiro, o lateral Eduardo. Eduardo que ainda está aqui esperando para ver se vai ou não para a UPA, né? Final de jogo, o Humaitá 1. Alberto, só um registro também, um para a Tuna. Ao sair aqui do gramado com destino aos vestiários, o goleiro Babau tomou cartão amarelo. E ao passar aqui, ele foi claro. Ou a gente vai ter jogadores de área que resolvam, um lateral direito, ou nós não vamos a lugar algum. Segundo ele, os atacantes do Humaitá hoje à disposição do Maurício Carneiro não vão conseguir resolver a vida da equipe dentro desta Série B. E ele não pediu segredo, ele saiu falando alto aqui, inclusive foi até levado para o vestiário pelo o zagueiro Diego, que estava próximo a ele, e ele acabou tomando um cartão amarelo na saída ao passar pelo árbitro. Naturalmente, ele deve ter falado sobre o lance que originou o gol de empate do time da Tuna. Futebol é na Rádio Clube. Quinta da Carne Portugal. Aproveite para preparar aquele churrasco no fim de semana. As melhores carnes com preços mínimos. Portugal, Alcindo Cacela e Cidade Nova. Qualidade em peças para o seu ônibus ou caminhão? Então pega a direção certa e vem para Nova Autopeças. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Tá precisando de peças para o seu carro? Vem para o Jacaré Autopeças, a verdadeira fera em qualidade. BP Cardio, o novo centro cardiológico do Hospital Beneficente Portuguesa. Ligue ou envie o WhatsApp para 3215-4444. Hospital Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Com Mirella, vem fácil. Trigolino no ritmo da diversão. Acesse betnacional.com e profetize no seu time do coração a Bet dos brasileiros. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Jerônimo Bezerra. Tá legal, sou eu e pode me chamar de seu amigo, são 20 horas e 8. Eu acho que não. Claro que sim, 20 horas e 8 minutos na Grande São Belém. São essas coisas que eu não entendo. Eu não entendo, você ainda está aí. O teu microfone aí pra você falar comigo, ele tá alto. Não, então tá bom, se tivesse baixo é que não prestaria. Mas eu não entendo... Ei, Jerônimo, fala aí, por favor. Tô falando. O que eu não entendo é por que, que o Alex Salvador ainda está aí no áudio, se já o Roberto está sentado aí só olhando para ele. BR-C5, você... a voz que fala e canta para a planície. Essa chamada é do tempo do meu avô. Mas vamos lá. Ele é um excelente cantor. Não completa, senão não. Te dou-lhe uma tacada. Olha, sábado hoje foi dia de Tuna Luso Brasileira. É porque... jogando no Acre, empatou com o Humaitá em 1-1. É bom demais, sim senhor. Sim senhor, tivemos hoje Nacional 1-0, isto pelo grupo da Tuna do Águia, Série D, grupo A1, trem no Zerão, lá em Macapá, no estado do Amapá, trem 0, Nacional 1, Humaitá 1, Tuna Luso Brasileira 1. Na classificação, Nacional está com 9 pontos. Tuna Luso Brasileira agora segunda colocada com 7. São Raimundo com 6 pontos, São Raimundo de Roraima. O Águia tem 6 pontos, fechando, portanto, o G4. Os 4 estariam classificados hoje, os 2 do Pará, com certeza. Aí o Humaitá aparece com 4, Princesa com 3, São Francisco com 3. E o trem com 3. Amanhã nós teremos Princesa e São Raimundo de Roraima, dando seguimento nesta rodada de número 4. E na segunda-feira, fechando a rodada, Águia de Marabá e São Francisco. Estamos concluindo mais uma jornada esportiva Clube, que tem o oferecimento de Portugal, 30 anos. Você faz parte desta história. E Laboratório Amaral Costa, especialista em cuidar de você. A Portugal está completando 30 anos e vai comemorar com você, sorteando 30 prêmios. São 15 Smart TV e 15 vale compras no valor de R$ 1.000. A cada R$ 100 em compras nas lojas Portugal, você ganha um cupom para participar do sorteio. Consulte regulamento nas lojas. Portugal, 30 anos. Você faz parte dessa história. Depois de tantos anos de experiência, o Amaral Costa conquistou uma grande especialidade: cuidar de você. Nos tornamos especialistas em atendimento de qualidade, em entrega de resultados no menor prazo possível, em tecnologia de ponta, estando sempre por perto na hora em que você precisar, prontos para atender você. O Amaral Costa é uma referência na região norte, fazendo da sua saúde a nossa paixão. Por isso, temos orgulho em ser apoiador dos maiores clubes do futebol paraense. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Jerônimo Bezerra. Estamos concluindo mais uma jornada esportiva Clube, dizendo que na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje o Fortaleza bateu o Vasco da Gama por 2-0, entrou no G8. Atlético Furacão perdeu em casa para o Grêmio por 2-1, Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. Estão jogando Cuiabá e Coritiba. O Coritiba acaba de empatar, né? Na verdade, acabou com... no primeiro tempo foi do Cuiabá, Fernando Sobral, e no segundo tempo o Robson já empatou para o Coritiba, 1-1. Enquanto que Flamengo e Cruzeiro vão empatando também em 1-1. E para concluir os jogos de hoje, às 21 horas, São Paulo e Goiás. Estamos concluindo mais uma jornada esportiva Clube, que tem um oferecimento de Nova Autopeças, tudo para ônibus e caminhões. Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Nova Autopeças, você conhece, você confia. As melhores peças para ônibus e caminhão, 100% paraense. 25 anos no seu coração. As melhores marcas de peças pro seu ônibus e caminhão. Nova Autopeças, ônibus e caminhões. BR-316, quilômetro 3 e quilômetro 5. Marituba e Castanhal. Nova Autopeças. O Hospital Beneficente Portuguesa é referência em cardiologia, trauma, ortopedia, neurologia e vascular, além do seu pronto atendimento 24 horas. A BP cuida da nossa gente há quase 2 séculos. E hoje é o hospital que mais investe e moderniza sua estrutura para atender você e sua família cada vez melhor. Quando você mais precisar, conte com a BP. Beneficente Portuguesa. Do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Jerônimo Bezerra. Jogos encerrados hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. CRB 1, Juventude 2, Ituano 3, Londrina 1, Avaí 1, Vitória também 1 e Atlético Goianiense 1. Botafogo de Ribeirão Preto 1. Estamos de 20 horas 14 minutos, 20 horas 14 minutos na Grande Belém. Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, jogos já finalizados: Ipiranga 2, Manaus 0, Brusque 0, São José 1. Estão jogando Náutico e América de Natal, e empatando em 0-0. A nossa jornada esportiva Clube tem oferecimento de Jacaré Autopeças, O Fera em Preços Baixos e Mirella, feito com o melhor que há. Você sabe quando alguém é fera de verdade? quando ele é fera em um atendimento pai d'égua, fera em marcas de qualidade, fera em preço baixo e facilidade de pagamento. Jacaré Autopeças, peças de qualidade pelo menor preço do mercado, em até 6 vezes sem juros, com serviço de entrega. Isso é ser fera de verdade. Jacaré Autopeças, 100% paraense e fera em preço baixo. Na José Bonifácio, Mário Covas e Doutor Freitas. Mamma Mia! As novas embalagens de Mirella estão ainda mais bonitas. Com a mesma qualidade incomparável que faz o pão quentinho, o bolo fofinho, a pizza crocante e tudo do melhor. Para o pão quentinho do dia a dia, Mirella tradicional. O bolo fofinho é com Mirella Gold. O croque delicioso é com Mirella pizza e Mirella pastel. Faça bonito com Mirella. O bem fácil. Experimente. Jerônimo Bezerra. Muito bem, estamos concluindo mais uma Jornada Esportiva Clube. Hoje, focalizando a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas deixa, antes de encerrar a nossa jornada, eu falar que já conhecíamos o campeonato no âmbito internacional. O campeonato inglês, que era o Manchester City, o italiano Napoli, o espanhol Barcelona, no francês o PSG. E hoje mais 2 campeões foram definidos. Na Alemanha, o Bayern de Munique foi o grande campeão, na verdade, 11 vezes consecutivas no alemão. E o Borussia Dortmund ficou só com um cheirinho. Estava pensando que ia ser campeão bem na frente, rapaz, chegou na reta final, bem na frente, pensando em ser campeão, mas acabou tropeçando e dando título mais um para o Bayern de Munique. E no campeonato português, o Benfica foi o grande campeão. Benfica venceu o seu jogo, o Porto também venceu. Benfica, o grande campeão do campeonato português. E na Série C do Campeonato Brasileiro, só repetindo que hoje, além da total cobertura do Timão campeão do rádio, é claro, com o sistema Clube de Rádio, hoje pela Rádio Difusora do Acre, a Tuna Luso-Brasileira empatou, e com ele novamente Enzo, que fez o seu segundo gol já aos 38 do segundo, já que perdia para o Humaitá por 1-0. Então, Humaitá 1, Tuna Luso-Brasileira 1. Com o empate, a Tuna passou a ser a segunda colocada com 7 pontos. O Nacional, que venceu o Trem fora de casa por 1-0, é o líder com 9 pontos. O Águia só joga na segunda-feira contra o São Francisco. Amanhã tem Princesa e São Raimundo de Roraima. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma etapa de trabalho. Muito obrigado a você, ouvinte clube, que esteve acompanhando toda a jornada esportiva aqui com a gente. Estamos concluindo esta jornada esportiva clube. Os agradecimentos em nome de Guilherme Guerreiro e José Tomaso, os nossos comandante e coordenador, respectivamente. A Jornada Esportiva Clube tem um oferecimento de cerveja Tijuca para todos os momentos, e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tenham todos uma boa noite. A cerveja Tijuca Pilsen está com um novo visual, muito mais moderno e elegante. Por dentro, permanece o mesmo líquido dourado refrescante. E o sabor? Ai, o mesmo sabor inconfundível que você ama. A receita continua a mesma, feita com ingredientes selecionados e o alto padrão de qualidade premium que você merece. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Aprecie com moderação, bebida destinada a adultos. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz, emissora da RBA Rede Brasil. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 104.7 MHz, emissora da RBA Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Rádio Clube do Pará, 95 anos da poderosa. Rádio Clube do Pará, 95 anos informando você. Rádio Clube do Pará, 95 anos a poderosa. A informação é total. No primeiro lance dele no jogo, no primeiro lance dele no jogo, eu disse bate, bate, bate, ele bateu e fez. Como você é o maior do futebol e essa emoção, Wellington Rato, que você proporciona a torcida tricolor. Tá aí, São Paulo, um e gol. Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Concentração. Oferecimento. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. A presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, tem um recado para a mulher brasileira. Aqui no PL, nós vamos trabalhar para aumentar a participação da mulher nas decisões políticas do nosso país. O PL Mulher é o canal para mulheres realizadoras que nos inspiram e ajudam a mudar a vida de milhares de pessoas por todo o nosso país. A nossa missão é mostrar que a força e a sensibilidade mudam a história política do nosso país. PL Mulher. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Não seria bom se a gente pudesse ter um partido acima dessa briguinha de direita e esquerda pro Brasil andar pra frente? Ou pudesse ter um partido independente? Se for bom pro Brasil, ele vota sim. Se não for, ele vota não. Ou pudesse ter um partido com as nossas bandeiras? Combate à corrupção, redução de impostos, respeito à mulher. Pois nós podemos. Podemos. Podemos. Acesse o QR Code e filie-se ao Podemos. Um partido que tem lado, o lado do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. soluções completas para o seu negócio. A presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, tem um recado para a mulher brasileira. Aqui no PL, nós vamos trabalhar para aumentar a participação da mulher nas decisões políticas do nosso país. O PL Mulher é o canal para mulheres realizadoras que nos inspiram e ajudam a mudar a vida de milhares de pessoas por todo o nosso país. A nossa missão é mostrar que a força e a sensibilidade mudam a história política do nosso país. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Não seria bom se a gente pudesse ter um partido acima dessa briguinha de direita e esquerda pro Brasil andar pra frente? Ou pudesse ter um partido independente. Se for bom pro Brasil, ele vota sim. Se não for, ele vota não. Ou pudesse ter um partido com as nossas bandeiras. Combate à corrupção, redução de impostos, respeito à mulher. Pois nós podemos. Podemos. Podemos. Acesse o QR Code e felice ao Podemos. Um partido que tem lado. O lado do Brasil. Concentração. Concentração, vem aí Aline Bravo, fogo, amigo. Gustavo Soler, Cláudio Mestre Zaidan, Manuel e ele, Ulisses Costa na equipe de esportes da Bandeirantes, você conectado, sintonizado com a gente em todas as plataformas digitais, nosso timaço técnico interno e externo, com o Alê lá no Switcher, grande Alesão, com o Beto Rebeck na central técnica e o nosso timaço externo colocando esse sonsaço pra você, antes os palpites o Soler me chamou, fala Soler! Capê, tava rolando o aquecimento aqui, né, dos jogadores do São Paulo, aquele tradicional bobinho, cruzamento pro goleiro encaixar a bola e sair jogando, né, espirrar lá na frente para fazer o lançamento. Leandro, goleiro do Sub-20 do São Paulo, hoje compõe o banco de reservas. Aí o preparador de goleiros aqui, o Otávio, bateu redondinha, o Leandro encaixou, foi dar um bico para frente para armar um lançamento. Ele deu no olho do Caio Paulista, que está sendo atendido no gramado do Morumbi. Fogo amigo por aqui, Capê. Que fase, hein? Que fase do Caio Paulista, então. Uma marretada logo levantou. No olho. Levantou. Olha, a latinha prejudicou, hein? Deve ter que jogar um negocinho na cara ali. Tá meio vermelhinho o olho do rapaz, hein? Acontece, né? Não tem jeito. Perigoso isso. Perigoso. Opa, quantos jogadores que infelizmente tiveram carreira abreviada. E do jeito que foi ainda, Capê, ele nem tava prestando atenção. Tá aqui no bobinho. Ele tava esperando para receber o passe, tomar essa bolada na cara, uma tijolada reflexo, do goleiro Leandro. Não tem nem reflexo, nem viu a bola. Já tomou uma bolada no olho, Zaidan? Já tomou uma bolada no olho jogando bola ou não? Não, no olho não. Mas bolada sempre tem, né? É bom lembrar que o Tostão foi um lance assim aleatório, né? O Ditão foi dar um Corinthians e Cruzeiro, o Ditão foi dar um bicão. Nenhuma intenção, é óbvio. E acertou o olho do Tostão, né? Isso marcou o restante da carreira do Tostão. Uma coisa sem querer, óbvio, mas pode acontecer. E é perigoso, como disse o Soler, você não está esperando, né? Então você não tem reação, não tem reflexo para reagir, porque você não espera. De repente é que o troço está chegando. Agora, só mandar dois abraços aqui. Um para o Marcelo Mendes, grande jornalista, Marcelo, escritor. Faz um trabalho brilhante no futebol de Várzea, de São Paulo, com transmissões memoráveis. E um abraço também para o Rafael Coelho, torcedor do São Paulo, filho do Luiz, que é palmeirense, pessoal lá do Maradona. E o Rafael está no Morumbi para acompanhar o Tricolor. Um abraço para ele, obrigado pela audiência. Está acompanhando a Bandeirantes. Um abraço para toda essa galera e todos que participam também. Vamos lá, com a gente no pique agora, hein? Palpitômetro. Ah, no palpitômetro, dá aquela calentada no jogo. Vou começar com você, Soler, palpite pro jogo. 2-0 São Paulo. 2-0 Tricolor. Aline Bravo, para você, quem vence? 3-1 São Paulo. 3-1 pro Tricolor. Mestre Cláudio Zaidan, quem ganha? Espera aí. 3-0. 3-0 para o São Paulo. Paulo, Manuel. Para mim, 2-1 São Paulo. Para mim, o São Paulo ganha 2-1. Agora eu quero a voz dele. Ulisses Costa, na cabine central, Rádio Bandeirantes, no estádio do Morumbi. O placar do jogo com a sua vinhetinha, Ulisses. Com a sua vinhetinha para chegar chegando. Ulisses Costa, da transmissão Bandeirantes. Ulisses Costa. Placar do jogo, Ulisses Costa. Boa noite. Boa noite, Capelani, Zaidan, Solero, ouvintes da Rádio Bandeirantes, oh, placar do jogo. Ah, 3-1 pro São Paulo aqui no Morumbi hoje. 3-1, 3-1 é show, então o Ulisses vai gastar pra o seu você, gol. E pra você, Capelanes, nota zero, tá sob júdice, dei bote errado. Batata tá assando, entendeu? Irmão, na moral. Meu, você não tem na ideia. Na moral. Papo reto, velho. Fala. Nada, aí bote errado, né? Acontece. É. Ah, Zaidan. Mas você nem pra me ligar também, né? Só pronta. Você nem pra me ligar não, também, ninguém né? Ninguém pouco. Irmão. Ninguém pouco. Tem 10 anos que ele apronta. Ai, vem aí, Jornada Esportiva, com Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Gustavo Sandela, Lili Bravo e todo o nosso timaço. Eu volto no intervalo e no terceiro tempo, avante, Tricolor, pra cima, São Paulo! Concentração, oferecimento, Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Telha Norte, finalize sua obra com as ofertas do Festival do Acabamento Telha Norte. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br/bandeirantes. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. Fios e cabos elétricos Cio, conectada com o futuro. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Cícero Pompeu de Toledo Morumbi, para receber mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a oitava rodada do Brasileirão, aonde o São Paulo recebe o Goiás. O São Paulo, no momento, com o Dorival Júnior, espetacular. E você vai se ligar do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Daqui a pouquinho, São Paulo e Goiás para você. Goiás e São Paulo no estádio do Morumbi. E o Goiás fazendo uma sul-americana invejável também no time do Goiás. O microfone Bandeirantes traz a emoção do jogo, imediatamente o primeiro destaque do futebol da Bandeirantes do jogo é dele, alô, alô Gustavo Soler, pra falar, pra destacar do microfone Bandeirantes o tricolor do Morumbi, boa noite Soler. Tudo bom, Ulisses? Boa noite pra você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes São Paulo, que teve uma baixa de última hora entre os titulares. Michel Araújo, que está gripado, fica no banco de reservas e com isso o Marcos Paulo ganha uma vaga entre os titulares do time do Tricolor. E você falava do trabalho do Dorival Júnior, que ainda não perdeu neste retorno ao São Paulo. 10 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 4 empates. Mais uma agora, só que do Goiás, diz aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, time do Goiás, que não perde há 4 jogos, somando todas as competições. No último meio de semana, venceu a equipe do Universitário do Peru, lá na Serrinha, por 1-0, golaço do Apodi. E no Campeonato Brasileiro, tenta se recuperar na tabela para continuar sonhando com vagas continentais para a próxima temporada. O destaque mais um do time do Tricolor do Morumbi, o tricampeão do mundo em campo, daqui a pouco pegando o Goiás. Diz aí, galera. Time do São Paulo com aquele filme A Volta dos Que Não Foram, né? Alexandre Pato retorna ao Tricolor Paulista, ele que passou pelo São Paulo em 2014 até 2015, voltou em 2019 e saiu em 2020. Nas duas passagens somadas, 136 jogos, 47 gols marcados e nenhum título conquistado. O Alexandre Pato, que sofreu uma grave lesão jogando nos Estados Unidos, quando estava no Orlando City, parou de jogar no ano passado, no dia 13 de agosto, e ainda não retornou às atividades. Expectativa do São Paulo é poder contar com o Pato no dia 8 contra o Tolima, aqui mesmo no Morumbi, pela Sul-Americana, contrato até o final de 2023. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, tem mais do Goiás aí. Mas antes de você falar do Goiás, ô Zaidan, especificamente boa noite a você, o Manuel. Me fala uma coisa, Zaidan, boa Pato, noite, uma amigo. Boa pro São Paulo ou não? Especificamente esse assunto, Zaidan. Ulisses, especificamente no caso do Pato, eu acho que é uma boa. Muitas vezes os clubes contratam o passado do jogador, e aí se decepcionam. Esperam chegar aquele cara de 2013, 2012, 2015, e aquele não existe mais. Está cheio de casos assim. Luiz Adriano no Internacional, o Davi Luiz no Flamengo. Você vai buscar o passado dos caras. Ele não existe mais, ele não é mais aquele jogador. Nesse caso, não. São Paulo não está esperando o Pato do primeiro ano no Milan, né? O Pato espetacular, que arrebentou na Itália, ficou todo mundo, nossa, que jogador é esse? As contusões arrebentaram com ele, além, claro, de um certo alinhamento, ele se alienou do futebol e passou a ver o futebol como algo burocrático. Ele ia lá, batia o cartão, jogava, mas sem nenhuma expectativa, os sonhos murcharam de seleção, de disputar a Copa do Mundo. O que o São Paulo vai ter é um jogador tecnicamente muito bom. A dúvida é física, só que eles estão olhando o Pato lá no próprio São Paulo há 3 meses, né? Estão vendo como é que ele está, como é que ele evoluiu fisicamente. O Dorival autorizou, o Rogério já havia autorizado que ele trabalhasse lá. O Dorival concordou com a contratação, mas sem expectativa. É um cara que hoje chega para ser ali opção de banco e tal, mas pode ser útil. São Paulo não espera que o Pato chegue para ganhar campeonato. Nossa, mudou o nível do time. Mas um cara que pode ajudar, e o contrato só até o final do ano, atrelada a grana que ele vai receber, além do salário fixo, que é obrigatório na carteira, mas ele vai ter adicionais que vão depender do desempenho dele. Então, com essas circunstâncias, eu acho que é uma boa, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, São Paulo e Goiás jogam daqui a pouquinho. Mais uma do Goiás, Sonera. Vamos lá, Ulisses, porque o time do Goiás, né, como venceu a equipe do Universitário do Peru no último meio de semana, golaço do Apodi, vivia a expectativa de contar com o camisa 22 entre os titulares. No entanto, o Emerson Ávila preferiu segurar um pouco. preferiu marcar firme o time do São Paulo e vai com dois laterais direitos entre os titulares. O Bruno Santos para fazer a função e aí o Maguinho jogando um pouco mais adiantado para tentar segurar este ataque são paulino. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Seu destaque, Zaidan, para São Paulo e Goiás, que nesse momento vão se recolhendo do gramado do Morumbi para os seus vestiários, para colocar o uniforme e vir para o campo de jogo. A bola rola às 9 horas da noite, 21 horas do futebol da Bandeirantes. E aí, Zaidan? O Goiás melhorou, Ulisses. O Goiás é o único time, repito, que ganhou do Botafogo. A única derrota do Botafogo no campeonato foi para o Goiás. Ganhou do Corinthians. Melhorou, tanto que o interino foi ficando, talvez até haja uma efetivação para valer logo logo. É líder no seu grupo na Sul-Americana, mas é um time na Serrinha, um time fora de Goiânia. São Paulo é melhor, São Paulo não tem nenhum esquadrão, time formidável, mas é melhor. Está num momento espetacular, com um ótimo trabalho do Dorival e é favorito mais uma vez no Morumbi, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. A bola rola daqui a pouquinho para você. O destaque da Bandeirantes é no jornalismo. A bola vai rolar já já. Tem São Paulo de um lado, do outro lado você confere no microfone Bandeirantes. Você sabe. O Goiás, São Paulo e Goiás já já para você no